Só quero entender o que devo fazer, Jesus. Preciso entender o que devo fazer, Jesus. Tenho caminhado em tua direção, buscando saber o que fazer ou não. Me perco em meus passos e não consigo achar. Então eu choro e começo a clamar. Eu não quero que a minha vontade vença, mas quero que somente a tua prevaleça. Mas eu preciso caminhar para algum lugar. Me diz, Deus, aonde eu devo estar? Só quero entender o que devo fazer, Jesus. Diga pra ele, eu preciso entender o que devo fazer, Jesus? Meu pensamento fala tanto e a minha voz está no canto, pois eu canto a ti. Meu sentimento não entende, mas minha alma compreende, pois pertenço a ti, ó Deus. As lutas vêm chegando, tentando me afogar. As incertezas vêm tentando me derrubar. O que fazer? Como vencer? Eu não consigo entender. Só quero entender o que devo fazer, Jesus.